Controle 6259 decolado, passando 1500. Controle 6259, contato radar, subou para o nível 360, está autorizado o Leda. Ok, para o 360, direto Leda 6259. 4 a bordo, 3 horas e 35, encontrando a cabina. Golan 273, dois ataques à direita via Índia, no ponto identificado Pichino 0 com a torre 118, decimal 95. Ajuste 1-0-1-0, Golan 273. Beleza, dois ataques via Índia, ponto 0295, 1010 agora. 273. Uno 395, completa a final, torre 1-1895, teu bobo. Boa tarde com o 395. Chame a torre 1895, teu bobo. Trabalho. 2733, informação de tráfego, posição de 2 horas. 9 milhas com rumo nordeste, mantendo 1500 pés, é um Charlie 150. 200, não tem tráfego no visão ainda, ou 2733. É, tem mais gente não. 11 horas, 5 milhas, cruzando 4000, descida para 3000, é um Charlie 208. Era 2733, está autorizando a final do ILS XR pista 1-0, desce inicialmente para 2500 pés, informe no localizador. Autorizado o ILS X-Ray, desce inicialmente para 2500, reportará estabilizando o localizador, o Rosário 2733. 3897, chame agora Recife na frequência 1251 e alternado 13395. Dentro do prazo que o Luiz que está autorizado a prova da rotatória. Espera 2733, tráfego superado, desça para 2000 pés. 2000, o Portaria 2733. Número 273, pronto? Permitiu, pronto, 273. Ali mantém, pode ficar. Ali mantém, 273. Solo voo 940, solicita pulso de acionamento do hotel no 1-0. Chapa ataque do gol 940. Câmara aí, 940. do localizador, Força Aérea 2733. Completa final, chame a torre, frequência 118.95, tempo pouso, Força Aérea 2733. Completar, chamando a torre 1895, obrigado, bom voto, boa noite. Oxanel 6259, chame o centro Recife, frequência 1251 e alternado 133.95. 251-3395, 6259. Boa noite, é o Força Aérea 2733, final ILS, bem fixo. Sede 133, continua aproximando, extremo 0, aguardando pista livre. Continua aproximando, aguardando pista livre, 3 aos 37, 101, 119, 18, corrigindo. 19, 8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1273, cruza 1800 pés. Gol 1273, contato radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360 para Leda, gol 1273. Bravo que Luiz, que chama agora a torre em Salvador, frequência 1895, tamo posto. 720 para autorização de trato, 360 de Janeiro, Galeão. Ajeite 6720, formação ativa em curso aí, uniforme, ajuste 1010, guarde um minutinho para quadro, ok? Prepara a Dael e a da Bridge. Fazendo Dael e a da Bridge, vai vir 6720. T-733, pouso autorizado, pistão 0, 090 graus, 08 minutos. Livre pouso, pistão 0, Força Aérea 2733. Alterna Galeão. O Gol 395, agilizando táxi, Juliette, portão 01. O Gol 395, Juliette, portão 01. Juliette 01, 395. Gol 940, dados copiados, está autorizado para seguir táxi via parte principal e Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 1, 18, decimal 95, com ajuste 10, 10, gol 940. Gente, atualizado o nosso táxi via Índia, chamará no 1895, 090, 940. Jet 6720, pronto, cópia? Afirmo, prossiga. Pesado Salvador, Galeão, via UP Zulu 10, ESMAP, pós DCT Lúvito, DCT Barbacena, pós Toquim. Nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 10, com a primeira curva direita. 5122 é o código transponder e o controle Salvador 119.8. 4 Galeão então, 360 nível, Operzulu 10, Gimap, Lube, Barbacena, Toki. Decola da 10, foca a curva para a direita. 122 transponde, 19.8, essa é a ideia da Leda Bridge, vai ter 6720, dando 62. Alex 6720, correto, enquanto para pushback acionamento. Vai chamar o 8720. 733 aos 40, táxi livre à esquerda, parte militar, frequência livre estacionada. Salvador, boa noite, 940, pode estar. Bono 940, Lima Tempest 10. Lima tem, boa, 940. O 40 tem pista livre agora, 090, graus, 089, decolagem autorizada. Tente, 940. Pouso autorizado, pista no 7, 080 graus, 089, Bravo Kilo Whisky. Bravo Luiz, que é os 4-4, Black Track autorizado, reporte pista livre. Cabeça livre, boa noite. Ele chama de SIFO na frequência 1251 e alternado 3395. Só copiei 3395. 1251, primária. 1251, obrigado. Aí, bom final de semana. Comente. Boa, gol no 884, assim a identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Desce para o nível de voo 050, gol no 884. Salvador, uma boa noite. Portanto, 3197 com a informação e uniforme. Autorização, Galeão, nível 380. Tá, 3197, informação e uniforme correta, ajuste no 090, aguarde cópia. Aguarde, saída é bloco? Dael, Dael Leda Bridge, ok? Obrigado. Postando 3197, pronto pra cobra? Afirmo, pronto, 4-3197. Autorizado Salvador Galeão, via UPZULU 1-0, ESMAP, pós DCT Lúvito, DCT Barbacena, pós DCT Tolkien. New Joe 380, saída Dael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita. Transponder 5-0-02 e o controle Salvador 1-1-9-8. Autorizando Galeão, via Perzulu 1-0, até ESMAP, depois direto Lúvito, direto Barbacena, direto Tocim, o nível de voo 380. Saída da pista 1-0, vai ser Dael, Leda, Bridge, com primeira curva à direita, transponder 5-0-02. E o controle aí no 1-9-8, o TAN 3-1-9-7. Correto, pronto, TAN 3-1-9-7. Correto, 3-1-9-7. Romeu, Papatango, Romeu, formação uniforme, ajuste 1-0-1-0, guarde cópia. Salve Salvador, gol 8, foi formando gol no 8-5-6? Gente, formação uniforme, 1010, aguarde gol no 8-5-6. Papá Romeu, Papatango Romeu, confirme a pista que decola o pátio que você encontra. Tio, pronto pra cópia? Cruzado Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, via UPZULU 1-0, ESMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, após direto Rio. Nível de voo 4-3-0, saída Dael, Leda, após Leda, Bridge. Decolando a pista 1-7 com a primeira curva à direita. Transponder 5-0-0-1 e o controle Salvador 1-1-9-8. Nas corrigir na aerovia UPZULU 1-0, ok? UPZULU 1-0, ESMAP, Lúvito, Babacena e Rio. Decolada 1-7 com a primeira curva à direita, perfil da saída da El. Após corrigindo, após UPZULU 1-0, ESMAP, ok? Eco Serra, Mike, Alfa, Papá, ESMAP. UPZULU 1-0, ESMAP, Lúvito, Barbacena e Rio. Correto, Papá Romeu, Papatango Romeu, confirme o POB, a alternativa autonomia. Rei, desça para 2000-1010, informe no localizador. 2000-1010, autorizado X-Ray, chamada no localizador, bom 884. Decolagem com a torre agora em 1-1-8-95, ajuste no 0-1-0, Papá Romeu, Papatango Romeu, boa viagem. Bom, no 8-5-6, sol? Apenas confirmando o horário do plano do senhor, comandante. Acabou de entrar, você? É 2100. Negativo, eu vou só entrar em contato com o centro, checar a DLA, se o centro recebeu, já retorno com o seu pré-copy, ok? Para push pé, estacionamento 2. Autorizado, chame TAC 3197. Autorizado, até 3197. Boa noite, 56, pronto pra cópia? Pesado, Salvador, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 390. Sai da Pucca, transição Caju, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5-1-1-1 e o controle Salvador 1-1-9, decimal 8. Correto, tinha um ponto, boa noite, 5-6.